O PROCON Estadual realizou na tarde de hoje, 29 de maio, uma reunião com os representantes dos distribuidores de combustíveis e gás de cozinha para traçar estratégias de como enfrentar a crise gerada pela greve dos caminhoneiros. As informações colhidas sobre a situação em todo o estado de Minas Gerais serão encaminhadas para órgãos de controle e fiscalização, como a Polícia Militar e os PROCONs municipais. O coordenador do PROCON estadual, Amaury Artimos da Mata, explica quais serão os próximos passos. A reunião teve por objetivo reunir os órgãos representativos da distribuição e revenda de GLP e combustíveis automotivos, ouvir todos os setores interessados, juntamente com a ANP, com a Promotoria de Justiça de Belo Horizonte, e a partir disso, ouvir um pouco a situação do Estado, os problemas que estão acontecendo no Estado, seja na capital, seja no interior, a partir dos setores, das empresas envolvidas, e depois disso, fazer uma reunião dessas informações, de sugestões que foram dadas para a fiscalização ou para esse trabalho que é de toda a sociedade na busca de resolver esse problema do desabastecimento. E a partir disso, interagir com os PROCONs municipais, com as promotorias de justiça, para passar um pouco do que está acontecendo e a partir disso também apresentar para todos as medidas que estão sendo tomadas, de modo que a gente possa, toda a comarca e em todo o município, fazer com que a coisa aconteça de forma harmoniosa, que as medidas que forem sendo adotadas, elas possam ser, de alguma forma, um reflexo do que o comando da Polícia Militar vem adotando, do que o gabinete de crise do Ministério Público vem adotando e daquilo que a coordenação do PROCON estadual tem orientado e tem repassado também de informações para todo o sistema de defesa do consumidor. A avaliação é que nós precisamos pensar um pouco no interior, não apenas na área de combustíveis automotivos, mas na área de GLP, de gás de cozinha, que já tem um desabastecimento em todo o estado. E a partir desses dois pontos, levar a nossa visão para o comando da Polícia Militar, de modo que ela tenha todas as informações que foram obtidas nessa reunião e possa, da melhor forma possível, fazer o seu planejamento. A Amaury também fala sobre quais as medidas que já foram acertadas para minimizar os transtornos à população. Três medidas que vêm acontecendo em todo o estado, por parte dos PROCONs e por parte dos promotores, são medidas acertadas. A primeira delas é informar para os revendedores, seja de GLP, seja de combustíveis automotivos, que o aumento injustificado de preços nesse momento, se aproveitando dessa crise de desabastecimento, é crime e as pessoas não devem incidir nessa conduta. Crime contra a economia popular e, dependendo da situação, pode ser punido com a pena de 2 a 10 anos de detenção e multa, ou então de 6 meses a 2 anos de detenção e também multa. Esse é um ponto importantíssimo que tem que ser registrado. Outra medida acertada que tem sido adotada também é com relação à limitação da quantidade de produtos, não apenas combustíveis automotivos ou gás de cozinha. É importante que, no momento de escassez, de desabastecimento, os revendedores possam limitar a quantidade de venda de produtos, a fim de que a sociedade, uma maior parte da sociedade, tenha condições de adquirir e consumir o produto, porque aí há uma justa causa que é representada pelo desabastecimento. Isso é uma outra questão importante. E a terceira questão importante é evitar, e aí isso já tem sido feito aqui na capital, o abastecimento de galões. Por quê? Porque tem gerado confusão nos postos revendedores e principalmente por questões de segurança. Então são três situações importantíssimas que a gente tem divulgado, a gente tem orientado, a fim de que o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, os promotores de defesa do consumidor, PROCON municipais, possam ir adotando de modo a refletir um pouco a visão do que tem sido feito em Belo Horizonte e na região metropolitana, e principalmente fazendo com que os próprios fornecedores eles já tenham uma prática que seja harmônica e que seja de conhecimento de todos no próprio Estado. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Beatriz Cordeiro.